GF. Eu me perdi nas curvas dessa mina. Não sei o que é que eu faço pra esquecer dessa bandida. A sentada dela, porra, é fora do normal. Duvido que tu já tenha visto outra igual. Ah, me tomou de assalto. Todo esse poder na raba me deixou vidrado. Ah, tô apaixonado. Agora fudeu, acho que tô enfeitiçado. Fudeu! É que minha sentada é braba. Minha sentada é braba. Eu sinto te olhando com cara de malvada. Que minha sentada é braba. Minha sentada é braba. Me tomou de assalto, todo esse poder na raba me deixou vidrado. Ah, tô apaixonado, agora fudeu, acho que tô enfeitiçado. Fudeu! É que minha sentada é braba, minha sentada é braba. Eu sinto te olhando com cara de malvada. Que minha sentada é braba, minha sentada é braba. Com GF. É que minha sentada é braba.